começa agora. Na Super Jovem. Yo-Yo. O quê? Yo-Yo. Gostei. Muita alegria, diversão de montão. O programa das menininha. E dos cuecão. Yo-Yo na Super Jovem. Tá começando, salve, salve, ouvinte da Super Jovem, é o Yo-Yo no ar, mais uma edição por aqui, bom final de semana pra você, finalmente sextou, alegria, diversão, entretenimento, pra todo mundo que tá ligado com a gente, na frequência certa 103,3, online também no superjovemfm.com.br. Hoje estamos recheados aí com muito assunto, muita coisa bacana pra você nesse final de semana que tá apenas começando. Eu sou o Beto Garcia, comigo está ele, Jorge Adriano Macedo, boa tarde, Jorgão. Boa tarde, meus amigos, como estão vocês nesta sexta, sextada. Mas, graças a Deus, parou a chuva uma semana assim. Deu uma chuvinha, acho que foi na quarta-feira à noite, né? Mas assim, uma sexta-feira com sol, finalmente. A gente conseguiu sair de casa melhor. Deu aquela firmada no tempo, né? Que bom, que bom. E final de semana, firmão, com muito sol e temperaturas quentes, viu? Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. O meu amigo Clima Tempo me falou ontem. Bastante sol, churrasquinho. Bastante sol, vai a chuva. Cerveja gelada. Ah, aí que eu me refiro, né? Eu estou quase curado. 80% curado de uma boa gripe. Já, né? Tá quase pronto pra outra. Já estou pronto pra outra. E né? Tá passando pra mim. Amanhã, vou ter que tomar Argo, porque o sistema. Meu sistema. Limão, Jorge. É, faz bem. Né? O teu algarismo tá precisando, né? Tá precisando de álcool. De álcool. É, só H2O fez mal pra mim. Faz mal, e ferruja. Júnior Aguiar. Me deixou a imunidade baixa, né? Então, ótima tarde pra vocês. E eu tô que nem o Jorgão também. Já. Só que eu tô no início ainda, né? Sabe aqueles carijosão verde ou não? Sim. Aqueles que dá pra fazer cola, né? É, sabe aquele sonho que você compra na padaria que tem aquele creminho dentro? Aham, igual. Igual. Falar em sonho, depois eu, a hora que o Kleber for falar, eu vou falar em sonho pro Kleber. Vai falar em sonho pro Kleber. Então, já te falou aí com o Kleber. Boa tarde, Kleber Aguiar. Já que me citaram, boa tarde pra todo mundo, boa sexta-feira. Te citaram? Isso veio, cara. Te citaram? Ah, não, a gente entendi errado, então. Kleber, ótima tarde pra todo mundo, tá tudo certo com vocês? Tudo eu tô bom? Certo. Tudo de então tá beleza? Bom, né? Eu gostaria de falar que essa noite, não sei porque, acabei sonhando com você. Oxi, mano. Sonhando, tipo, sonho com o Kleber, cara. Com o Kleber? E o que rolou nesse sonho? Eu sonhei que ele era um cofre. Um cofre? Um cofre. Ô, louco? Não sei, eu sei que era um cofre. O problema é que tava tudo arrombado. Você não sabia a senha, teve que arrombar. Eu não sabia, tive que arrombar o cofre. Só lembrando, agora vamos retificar aqui, né? Pegar a retífica de motores. E que era essa piada, era pra ser com o Léo, mas como ele não tá, né? Não era você, Kleber, mas daí... Não tem tu, vai tu mesmo. Vai tu mesmo. Aí eu não sou um tanto quanto gostoso quanto o Léo, tem que comer pra você a piada daí, né? Já que citaram o Léo Lute, vamos falar aqui a partir de... Eu creio que ele trabalha amanhã ainda, mas hoje ele deu... Ele vem na rádio. Ele deu migué aí, não veio hoje, mas a partir de segunda-feira ele entra em férias aí, né? Numa licença, na verdade. Ele vai fazer uma cirurgia. Uma cirurgia pra troca de sexo. Vai se chamar Leia. Ele volta. Cílio e Raio Laser. Ele volta daqui uns 2 meses. Creio eu que volta aí nesse ano ou não, provavelmente só acho ano que vem. Não, né? 2 meses, estamos em novembro. Só ano que vem. Shirley e Raio Laser. Mas vai ficar então, boa sorte pro nosso colega dias Léo. Fora mais, né? 30, isso, só ano dias. Que vem. É. Acho que trabalha amanhã ainda, mas aí só volta em 2019. A mãe dele mandou aqui no WhatsApp falando assim que o Léo vai ser internado pra ser colocado um cérebro, né? Foi a mãe dele que falou. A mãe dele, pra tu ver. Tá bem de mãe, hein? Nossa. A Lúcia aí tá amando bem o filhão. Alguém tá acompanhando a Fazenda lá na Record? Eu não, cara. Altas tretas aí, quem foi eliminado aí na Fazenda ontem foi a Fernanda, a popular mendigata, que fazia mendigata, parte do Pânico. Sim. Ela foi eliminada aí com um recorde. Lacerda, né? Fernanda isso, Lacerda. Com um recorde de votação na Fazenda, quem, o pessoal vota pra a pessoa ficar. Então são dois, você vota pra um deles ficar, não pra não sair. Pra sair. Quem não, ficou não, foi não, o... Assistindo. Era ela e o Léo Stronda, o bombadão lá, né? O ídolo do Kleber Aguiar. Sim, meu ídolo. O Stronda ficou que com... é meio bizarro, que é tudo... Não, pintou. Então, isso, mas tem muita gente, né, falando. Bizarro, vocês já viram falar? Não tem nada a ver com o nome, não ligue o nome à pessoa, não, nada a ver. É O Rei Macaco. O Rei Macaco. É um verdade, filme igual o Rei Macaco. O Rei Macaco é um filme japonês, que é tipo. É como se fosse um Dragon Ball assim, X. Diferente, assim. É como se fosse um Dragon Ball. É bom. E o cara, e o Léo Stronda tá a cara do Rei Macaco. Eu já acho o seguinte: se pesquisa, joga no Google, pega a foto do Stronda, como ele tá hoje, e pesquisa lá. Rei Macaco. Papai Smurf. Papai Smurf também. Papai Smurf um pouquinho mais forte. Quem ficou, então, na fazenda, entre os dois, a votação foi entre a Fernanda, a mendigata, e o Stronda, ele ficou com 90%. Caramba. O pessoal votou 90%. Vocês não gostavam da mendigata. Ou seja, de cada 10 votos, 9 era pra ele ficar. Era pra ele ficar. Eu não acompanho, mas... eu não sei, eu não acompanho, mas eu ouço falar bastante que tá dando repercussão à bastante, fazenda, né? Bastante, bastante. Teve uma briga que eu vi também que tava direto aquele no site, o cheirado, né? Aquele do polegar tá também, né? Tá, maluco, tá, o Rafael. Tava. Rafael Ilha, tá, e é um dos favoritos ali, hein? Ei, o Beto, tu que essa que assiste, semana teve uma expulsa, foi a Nádia que foi expulsa. É, bateu no, coitada, bateu no carinha lá, coitada, indefeso lá. O pessoal falou que o Léo tá saindo do armário na fazenda, o que que ele anda aprontando lá? Saindo do armário, ele tá namorando ali, tá ficando com a menina ali. O rapaz lá, não, lá. Ele tava saindo do armário, só deu um beijinho no rapaz. Mas ele não namorava fora aqui? Namorava, né? Não. Não? Ah, então tá. Talvez não fosse namorava. Isso. Talvez mas fosse ele isso. Tá ficando ali com uma das participantes. Uma gatinha. Mas é o bobo, né? Trancado lá, né, cara? Né? Quem é que vai aguentar ficar na mão lá 40 dias? Literalmente na mão. Na mão. Só descascando milho lá na fazenda. Só descascando milho, mandioca. Vamos trazer o pensamento da secretina? Traga. O pensamento da secretina. Vou tomar sopa de fogo pra ver se queimam minhas gorduras. Nossa, tá desse jeito, Fran. Caramba, Fran. Eu conheci um menino tão mal, mas tão mal, que se tornou radiologista só pra ver a caveira dos outros. Nossa. Achei que era radialista. Era um radiologista. Se na ditadura os militares não te pegarem, eu pego. Qualquer um. É, tá vindo. Tá como desse é? Jeito. Aquele ditado de 15 anos, como é que é? 15 quilos? Nossa. Respirou. Nossa. É, a maior fake news desse ano foi eu achando que ia ser fitness, cara. Sei eu. Tamo junto, né? Quarto duplo num hotel significa que duas pessoas podem ficar pelo preço de uma, que tem que pagar o dobro se estiver sozinha. Ah, é verdade, porque se é duas por uma, pensamento besta pra caramba. É, mas não dá nada, tem que agregar, né? Agregar. O youtuber foi no dentista, sabe por quê? Por quê? O youtuber? Não. Foi no dentista. Dentista? É. Fazer tratamento de canal? Quase! É porque ele queria fazer um canal, né? Entendi. Boa. Hoje tá. Nossa, hoje voltou muito bom. Tá daquele jeito. Hoje o Dr. Rake foi na casa do Bolsonaro querendo, se oferecendo pra ser ministro da saúde, bicho. Sim, o Dr. Ninguém chamou. Entrar. Foi de oferecido, não entrou no condomínio. No condomínio ele entrou. Mas foi de oferecido querendo ser ministro da saúde. Sabe Dr. como é que Ray. O Bolsonaro recebeu? Sai daí, viado. Sai daí, seu viado. Vou te dar um tiro aí. Tá ok? Porra, tá louco, viado. Vou ficar tiro esse porra aí. Não, é que eu vou colocar aí. Gay é do meu ministro, do meu ministério? Não, sai daí, eu, tá ok? Eu, viado, porra. Vai arrumar a bunda da tua mulher lá, tá ok? A bunda de toda mulher ele arruma, menos da mulher dele, né? A mulher dele tá morando? É que a Brasil? Mulher dele arruma a bunda dele. Eu acho que sim. Ela dá umas injeções. É que só arruma o que é usado, então. É. Ele só tem aquela cara lá, bicho. O Dr. Ray não é bobo, não. Ele esteve aqui numa entrega da Anglo, verdade, né? Da Anglo, pesquisas, é verdade. Foi um ano retrasado, dois ou três anos aí, né? Eu gostei que ele fez uma palestra, eu não entendi nada do que ele falou. Mas, cara, uma que a gente já tava meio embriagado e outra que eu não entendi mesmo. Daí o Jojo falou, onde é que é a legenda aí, gente? Eu pensei que tinha close caption. Ele tem aquele sotaque, né? Forte ainda. Ele pode morar 30 anos no Brasil, 40, 50, ele vai ficar com aquele sotaque igual o Rabino, aquele... Henry Sobel. O Henry Sobel é o Rabino que ele mora no Brasil há 50 anos e tem ainda um sotaque americano que, meu Deus do céu. Inclusive, o Henry Sobel teve uma polêmica, eu acho que foi ano de 2015, polêmica, né? Que ele foi acusado lá de assédio sexual e não sei o quê. Mas foi ano de 2015, se eu não me engano, 2016. Outra é aquela Paola Carosella lá da Carosella. Caçarrolha. Caçarrolha. Do Masterchef. Cara, faz 20 anos que ela mora no Brasil, que ela é argentina e tem sotaque argentino. Fala daquele jeito. Jacquin também. Que eu não entendo nada do que ele fala. Sim, eu só entendo quando ele fala, tem que pôr tampão. O Masterchef tem a legenda embaixo que ele fala, né, cara? Mas sabe que tem legenda pros participantes lá? Pois é, né, cara? Eu acho que é charminho ali que se faz. Eu também acho, cara. Pra valorizar também ali o passe e tal, né? Essas coisas todas, né? Certeza. A gente tem um estrangeiro aí, né? Mas tu vai comer no restaurante do cara lá, né? É uma bosta. O cara fala... O cara tem um baita restaurante que se chama Zé, não vai gente. Zé. Né? Zé. É o Zé da Recaída. Galera, acontece dia 2 de dezembro no Anilado, encontro dos Masters do União e do Flamengo Master. Vai estar grandes personalidades do Flamengo, que foram jogadores do Flamengo. Eu vou até trazer uma hora uma listagem. Isso. Disso. Chulapa vai estar aí e vários que outros. Né? O Léo disse que vai ver o Chulapa. E o seguinte, além de você ir nesse jogo, você ainda concorre a prêmios. Tem o primeiro prêmio R$7.000, o segundo R$3.500, terceiro R$1.500, quarto mil, depois até o oitavo R$500. E pra você concorrer, sabe o quê? Eu vou dar uma cartela dessas pra você. Você pode ir no jogo. Tu tá falando pra mim? É pra mim, Jorjão? Não, pra você não. Ah, não, pra, tá. Pro ouvinte, ah, tá. Você pode ir no jogo e ainda concorre a dinheiro, prêmio dinheiro, porque isso aqui é brinde, é presente da Beltrão Net Telecom aos ouvintes. Opa. Do Yuyu, tá? Então você manda no WhatsApp no 988222300 seu nome completo, concorre a essa cartela que você concorre a prêmios em dinheiro e vai ver o Master do União e do Flamengo aqui em Francisco Beltrão no dia 2 no estádio Anilado. Isso aqui é presente da Beltrão. E não é aquela coisa que você vai entrar de cortesia lá, não. Os caras botaram a mão no bolso, compraram o ingresso e botaram, Super Jovem, vai lá e dê para os seus ouvintes. Esse aqui é o ingresso comprado e é uma cartela que vale os prêmios em dinheiro. Então, manda aí o WhatsApp e aí finalzinho do programa ou metade, enfim, quando a gente decidir, a gente decide, quem sabe a gente nem sorteia, que nem semana passada, é atrasado. Né? A gente nem sorteia. Não, foi sorteado, rapaz. Foi sorteado, sim. Não, semana passada não, porque então, não tava... foi gravado. Ó, a Anitta lançou 3 músicas hoje, né, nesse final tu de semana. Tu viu, cara? 3 músicas, bateu o recorde, nossa. Né? Anitta, eu estou enjoado da Anitta. Ela lançou, num dos clipes aí que ela lançou, a música e mais o clipe, ela dá um beijão em 24 pessoas, incluindo homens e mulheres. 24? Quer dizer, pra causar, pra dar polêmica, né? O clipe da música Não Perco Meu Tempo. Foi lançado hoje, sexta-feira, e nesse clipe, pra quem pode puxar aí no YouTube. No YouTube. Ela beija 24 homens e mulheres nesse clipe. Mas fica um contador ali ou tu contou na graça? Visualmente você pode contar aí. Beijinho no rosto ou selinho na boca, como é que é? Não, beijinho na boca. Chupada, aquele de arrancar o canal. Que nem diz aquele bonequinho, tudo puto. Sorte de quem foi ali os coadjuvantes ali, né? Sei lá, né? A mulher, Olha, estamos contratando pessoas aqui pra participarem do clipe da Anitta, daí, mas vamos pagar só R$100. Só R$100? Ah, não, tem sair da minha casa. Mas o que eu vou ter que fazer? Não, você só vai aparecer lá e dar um beijo na boca da Anitta. Ah, então eu vou de graça. Nem precisa. Eu nunca vi ela escovar os dentes, nunca vi ela tomar banho. Nunca vi. Ela vive postando foto, né, cara, no Facebook, no Instagram. Eu nunca vi ela tomar banho. Tu nunca tem uma foto dela tomando banho. Tomando banho. Não, ou escovando os dentes, não. Nossa. Não. Eu acho que ela nem caga. Como é que é ficar perto dela? Nossa, deve ser ruim, né? Horrível. Ela arrumou encrenca com a Pabllo Vittar. Mas eu apresentei o show dela lá na Expobel, ela não aparece lá, cara. Eu não cheguei a ver ela. Ela fica trancadinha lá no cafofo, no cafofo dela lá. Ela não apareceu. Eu não vi nas duas vezes. O Jorjão queria autógrafo e ela, por isso que ele ficou magoado. Ele tá enjoado. Foi nós dois, né? Ela não apareceu. Por isso que você tá enjoado. Ela não te deu autógrafo? Não me deu bola? Não gosto. Não me deu bola, não gosto mais dela. Magoei. Outra coisa, não sei, deve estar em cartaz já no Cinemax a biografia do Queen? Já está. Queen and Rhapsody. Pessoal falando muito bem dessa história, a biografia do Queen. Eu falei pro Jorjão aqui, quando a gente tava falando de filme, eu falei, lembra que eu falei que não. Cara, ele ia arrepiar o trailer. O Bohemian Rhapsody. E o bom do filme é que ele não fica retratando as bagaceirices do Freddie Mercury, as loucuras, as até drogas. Até porque seria para maiores de 28. Ele realmente bate em cima da carreira do artística. Queen. É fantástico. Que legal, cara. O lado fantástico. Bom. O lado bom. O lado bom da muita coisa. Gente, quem conhece tem que assistir. Quem não conhece tem que assistir também. É um ícone. Porque a história é fantástica, né? Então, tá em cartaz, Jorjão? Deixa eu ver aqui. Bohemian Rhapsody. Já tô vendo até. Inclusive o ator é o mesmo ator que estava em evidência ali, o que faz o Freddie Mercury. Ele faz aquele, agora não vou lembrar o nome, rapaz, mas é um seriado lá que o cara é de tecnologia, ele é tipo um hacker. Eu tava na minha cabeça agora há pouco, mas vazou da minha memória. Mas é um seriado que tá em alta. Pra quem quiser assistir, hoje às 18h45 dublado e às 21h15 legendado. No sábado às 16h15 dublado, 18h45 legendado e 21h15 dublado. E domingo, depois vocês não vão. Tô falando só no final de semana. Às 16h15 dublado, 18h45 dublado e 21h15 legendado. Lá no Cinemax Beltrão. Aí que tá mais bonito, né? Mais e agora tá top, em tudo top lá no shopping, né? Tá muito, muito legal. É legal, é uma parte, como é que diz? Um spoiler do filme, é uma parte que é legal do filme. Tem no trailer, não é spoiler. É, eles estão lá fazendo aquele ensaio, né? E o carinha tá falando, vamos fazer alguma coisa que chame, que mexa com o público, que chega, seja, sei lá, né? Que pegue... Aí chega o Fred Mercury. Tudo bem, peraí. Tá, mas e a letra? Né? E the lyrics, ele fala, né? E a letra, né? E a música? Daí corta pra eles. Nossa, é de arrepiar, cara. Sensacional. É de arrepiar. Sensacional. Aliás, um dos maiores públicos na carreira aí do Fred Mercury e do Queen foi aqui no Brasil, aqui, né? No Brasil. Rock in Rio, se eu não me engano, né? Lindo, eles. Uma vez eu até brinquei com a minha filha, mostrei a imagem e disse: ó, aquilo não era celular, tá? Era isqueiro. Milhares de pessoas isqueiro. Aí eu falei: viu, não é celular, tá? Ainda bem que não era no circo, né? Senão tinha. Hoje é a lanterna do celular, né? Mas antigamente era o isqueiro, né? Você tava falando... Se é em baile funk, a iluminação é de tiro, é. Os caras... Vocês estavam falando de Cinemax no dia 14. Dia 14 é quando? É... Depois do 13. É feriado aqui em Beltrão, né? Terça-feira. É quarta-feira. Quarta-feira. Estreia de feriado. Então, vai ter estreia mundial. Quer dizer, é feriado em Beltrão. Feriado em Beltrão. Aqui. Vai ter estreia mundial no Cinemax, Beltrão. O mundo inteiro vai estrear junto. Do Animais Fantásticos. Putz, o novo anime. Os Crimes de Grindelwald. Os Crimes de Grindelwald. Nossa. Uhum. Animais Fantásticos. É, no mundo é uma sequência? É uma sequência. O primeiro foi Animais Fantásticos onde... Habitam. É onde habitam. Os mesmos produtores de Harry Potter, sabe? Inclusive, nesse filme aí tem a grande polêmica que saiu do trailer. Ah, eu já tô lá por dentro das coisas, né? É bom, né? É bom ser assim, né? Aí o cara... Olha lá, o cara. Nossa, só o cara. Só o professor do Harry Potter. Sempre vou esquecer o nome dele. Não adianta. Hoje eu tô esquecido de tudo. Mas o grande professor lá do Harry Potter... Eu sabia o nome dele também. Eu também. Fugiu agora. Ele revela no trailer que ele é homossexual. Que ele teve... Aquele senhor lá. Isso. Como é que é? Alguém ajuda aí no WhatsApp, como é que é o nome lá do professor do Harry Potter lá? O senhor de idade lá, né? Que ele luta. O velhão. Acho que o no velhão. Penúltimo Harry Potter ele morre. Ele morre. É, o barbudão lá. Ele vem o nome na mente e não sai. Cara. É esse aí. Vocês lembram, o velhinho que morreu lá. Daí ali no filme ele tá novo, porque é um filme antes. É sempre assim. O filme vai pra frente, mas quando fazem o filme antes, ele confirma ali que ele era gay, que ele era envolvido Dumbledore. Aí eu lembrei. Lembrou? Não. Foi o ouvinte que mandou aqui. Agradecer aqui. O ouvinte pode mandar seu nome também, a gente dá os créditos aí. Dumbledore. Diz que ele teve um caso aí com esse próprio cara do filme, o Grindelwald. Aí. Valeu, Vinícius. Obrigado. É a idade, né? Passou dos 30, a gente começa a ficar assim. Esquecido. Não adianta. O Dumbledore. Mas é filme bom para um caramba. Muito soda. O pessoal fala assim que sextou, é bom acordar com o final de semana, mas aí você imagina o Wesley Batista que foi preso pela Polícia Federal, hein, cara? O Wesley Batista safadão. A operação acordou que acordou com o Japa. Acordou com o Japa batendo na porta dele. Ô, senhor, o conhecido meu também, que é ex-ministro da Agricultura, o Nery Geller, também foi preso lá no Mato Grosso. Bateram o palmo. Quem é? É da PF. Prato feito, eu já comi. Não. Polícia porta. Federal. Sextou, mano. Vambora, cadeia. Ou comer picanha na cadeia, Wesley. Prepara que ano que vem vai encher as cadeias. Vai encher. Esperamos que sim. Comoro lá, eu acho que vai. Eu acho que vai. Agora vai dar uma melhoradinha, né? Coitado de quem deve aí, né? Coitado. Eu tô de boa. O Wesley disse que não vai mais comer carne por um bom tempo. Não vai. Ele enjoou. Pois é, ontem tava o carinha ali no... Que é o futuro Marcos ministro, Pontes. É o Marcos Pontes, o futuro ministro ali. Tava na Arena Tech. Ali, Bolsominion era mato ontem, né? Meu Deus do céu, cara. Todo mundo pagando pau pro cara, né? Imagina. Hoje que vão lançar os foguetes ou foi ontem? Não sei. Que na abertura oficial vai ser lançado 20 foguetes que são produzidos aí aqui mesmo, acho que lá no TFPR, se não me engano. Legal. E vai ser lançado esses foguetes. Olha, acho que eles legal, 20 legal. Foguetes. Você sabe pra que direção vão tão apontados? Eu acho que. Não posso dizer. Não, acho que pra cima. Eu acho que é pra cima que eles vão, né? Pra cima. Porque se fosse pra baixo, ia ser lá no lado que eu tô mostrando. Ainda bem que a câmera tá desligada. Vamos tocar uma música. Ah, Beto. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Mas é boa, é muito boa. Ai, socorro, tarado! Ai, eu sou louco pela Super Jovem, yu-yu-yu. In the night.

amei sozinho, mas por dois. Me conformei que agora e não depois. Vou ter que seguir em frente. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra um bom entendedor meia. Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra um bom entendedor meia ausência basta. Gretchen, que a Gretchen vai se aposentar, né? Vai ser, que? Não é? Eu não sei. Vai ter que? Sei porque é da carreira artística. Vai fazer esse favor pra humanidade. Vai fazer, vai parar de assombrar as casas. E a Gretchen tá ficando mais linda, né? Oxi! Oxi! Ela fez tanta plástica. Então contando a semana nas costas. Tava contando a semana que no Treta News que a quem citou ela no Twitter foi a Ariana Grande. Falou, tava comentando sobre a Gretchen, né? Lembrando que a Gretchen também fez um clipe pra Katy Perry, né? Será que era verdade? Lembra daquela situação, aquela vez que falaram que ela estava trabalhando numa lanchonete, né? Isso. Aí ela falou que não, que aquilo fazia parte de um clipe. Nunca apareceu esse clipe. Acho que ela ficou com vergonha, né? Com vergonha. Mas qual que é o problema, né, de trabalhar de garçonete numa lanchonete nos Estados Unidos? Ganhando mais que um locutor aqui na cidade do Paraná. Meu primeiro trabalho foi. Eu ia falar, o Jorge virou garoto do programa. Meu primeiro trabalho foi garçom. O problema na hora de receber o salário, descontava tudo em bebidinha. Ah, tudo no. Acho que o patrão falava assim: não vou te pagar, Jorge, tá difícil te alcançar aí pra você. Mas meu primeiro trabalho foi de garçom e era muito legal, cara. Era legal. Só não era legal trabalhar, mas assim, ser garçom era legal. Ah, estar lá naquele ambiente de bebida. E era legal as gorjas, né? Nossa, tinha uma galera que dava uma gorja legal, cara. Naquele tempo ganhava gorja? Ganhava gorja, tu atendia bem, aí, só que eu mais que espertamente, eu era visionário, né? É. Eu chegava aquelas que eu sabia naqueles que tinha. Sabia que ia... Aí eu ia lá. Tratava bem, tal. Chegava com a camisa do Grêmio, eu virava gremista. Nossa! Mas a gorja era boa. A gorja era pro final de semana, né? Galera, vamos falar o seguinte de internet de extrema qualidade. É Beltranet Telecom. Beltranet é sacanagem. Eu tô com a Beltranet em casa. Não anda, voa, meu amigo. Voa. Ela não anda, desfila. Demais. Tem de 5 a 150 megas. E tem um diferencial da Beltranet Telecom, que é a rapidez na instalação. Tá, o processo entre eu ver o preço e passar a documentação. Enfim, 24 horas eu já estava conectado. Louco. Muito rápido. É muito rápido. A caminhoneta do cara já lá. Já tava lá a galera. A Kombi do a galera, do aliás, um abraço aí pra galera do atendimento aí da Beltranet Telecom, sempre na correria, o Maico e toda a galera, que é rapidão, tá? É coisa chique mesmo. E você pode ligar aí pra contratar tem, o seu plano. Tem algum Tizil lá? Que sempre tem, né? Tizil. Eu mando um abraço pro Tizil aqui, não sei não. Sempre tem, né? Deve ter o Tizil. Deve ter o Tizil. E olha só, 08, pra você ligar e contratar a sua net, você liga no 3520-1500 e também tem um fone grátis, que é o 0800-649-5000. É esse que eu vou ligar, ligação, né? É esse que eu vou ligar. A gente que não tem crédito no celular, liga aí no 0800-649-5000. E a Beltranet Telecom tá dando de presente, a galera tá participando aí, né, isso, Beto? Sim. O ingresso pro jogo Master entre União e Flamengo, ingresso esse que é uma cartela que você concorre a prêmios em dinheiro. Em dinheiro mesmo, né? Pra participar é só mandar o nome, né? É mole o que mais? Manda aí pro WhatsApp da Super 988222300, o WhatsApp. O assunto que vem a calhar. Sabe por que que o Exame Nacional de Ensino Médio se chama Enem? O Enem. Enem. Enem. Enem sei. Eu sei. Praticamente, né? Porque as pessoas vão lá, fazem o Enem e nem sabem se vão passar. Né? Esse ano foi diferente, né? Foi diferente a organização, né? Sim, foi bom. Não teve o show dos atrasados? Não. Até teve, mas agora todo mundo sabe que é só pra aparecer. Falar em show dos atrasados, a minha filha fez Enem agora. Fez, né? Vai fazer de novo. Tem domingo, tem mais. Me senti velho, né? Porque a filha já fazendo Enem. E foi na mudança do horário de verão. A gente acordou meio tarde, já tava na hora do almoço praticamente. Tivemos que fazer uma correria pra poder levar ela em tempo, mas deu certo. Deu certo. Não sei chegou se foi bem, mas deu certo. O Jorgão encheu o tanque do carro, chegou lá faltando meio litro. Nossa. Eu não bebo. Um caipira chega à casa de um amigo que está vendo TV e pergunta: e aí, firme? E o outro responde: não, futebol. Novela. Futebol. É The Walking Dead. The Walking Dead. Tu já pensou, os caras? Tô vendo aqui Grey's Anatomy. Paranaense falando, né? Tô vendo Stranger Things. Paranaense falando The Walking Dead. The Walking Dead. É o podre. Leite quente. Stranger Things. Agora é o que me babei aqui. Pessoal, dia 24 de novembro tem o vestibular CESUL 2019. Quem tá com a gente aqui no estúdio da Super, no Ioiô, é o nosso amigo Josimar, para falar aí, fazer o convite para você que nesse momento aí tá pensando no seu futuro, na sua carreira brilhante. Quem não merece ter, quem não quer ter uma carreira com brilhante, certeza, um futuro, com né? Com certeza, é importantíssimo. Nós almejamos isso. Não é isso, Josimar? Seja bem-vindo ao Ioiô. Obrigado, Beto. Uma boa tarde a vocês aqui, a todos os ouvintes da Super Jovem. Olha que voz do Josimar. Essa rádio aqui que é impressionante, a audiência, né? É bom demais. Eu tô na correria, né? Porque a gente, época de campanha de vestibular, nosso trabalho lá é dobrado, né? Ou triplicado, sei lá, multiplicado. Visita instituições, vai em outros municípios. A gente visita a região toda, né? Nossa. Passa em todos os colégios. Faz uma quilometragem legal, né? Aí faz uma quilometragem boa. E aí a gente chega aqui em poucos minutos, aí já dá umas boas risadas, aí já dá uma risada no clima, né? Bom demais estar aqui sempre. Valeu, obrigado. Só o salário não é o bicho, né? Mas as risadas, né? E as jantas aqui rendem. Ô Beto, dinheiro não traz felicidade. Não traz. Nunca manda buscar, manda buscar de Audi. De limousine. Excelente. Bom, então o CESUL tá a todo vapor com a campanha do vestibular. Sim. Estamos no auge aí, né? Dia 24, nossa prova, que vai acontecer em 3 locais. Aqui na faculdade, no CESUL. E para facilitar para a galera da região, vai acontecer a prova também na cidade de Barracão. Olha, e na cidade de Realeza. Que legal. Nós temos parceria com colégios estaduais dessas cidades, né? Então facilita para a galera que quer prestar o vestibular e não precisa se deslocar até Beltrão no sábado à tarde, aí já aproveita e faz a prova por lá mesmo. Que bacana. Então, fazendo a inscrição, pode escolher um desses 3 locais, né? Beltrão. Isso, tem opção lá no site, né? A pessoa acessa lá o site, cesul.br. Uhum. Já vai aparecer ali o link para inscrição, né? Uhum. E lá já vai ter opções aí, pode escolher qualquer um desses 3 locais. Muito bacana. Agora, Josimar, fala pra gente, o curso de Direito do CESUL recebeu no ano passado a nota 5, né? A nota máxima de avaliação concedida pelo MEC, né? É um reconhecimento, né, Beto? De um esforço aí de 18 anos, né? Quando o pessoal, os mantenedores do CESUL lançaram a ideia, inclusive, eles sempre comentam que havia muita desconfiança de que era possível trazer excelência de ensino para uma região tão afastada, vamos dizer assim, uhum, em termos de logística, né? Sim, como sim, a nossa região sudoeste. Mas o CESUL provou que é possível. E eu sempre digo, quando a gente vai nas escolas visitar aí o pessoal do ensino médio, que os alunos da nossa região são privilegiados, porque nós temos muitas instituições de qualidade aqui na região, sim, né, sim, Beto? O CESUL é mais uma delas, que vem com esse propósito de trazer excelência no ensino. O MEC avalia, né, frequentemente as instituições, e no ano passado, então, recebemos a comitiva do MEC para avaliar o curso de Direito. E eles são extremamente criteriosos. Rigorosos. Rigorosos na avaliação. Então passamos lá por todo esse processo e recebemos a nota máxima. Eu comparo, sempre digo para os alunos do terceirão, que é como tirar 10 em todas as matérias o ano todo. Nossa, rapaz. É possível, mas exige esforço, empenho, dedicação. No nosso caso ali, um trabalho em equipe, né? Uhum. Onde um tem que contribuir com o outro para que esse resultado aconteça. Exatamente. É um time, né? É um time. Só interrompendo, eu não quero me gabar, mas eu mesmo tirava só 10. Ah, na minha época era 100 anotações. nota máxima. Ah, tá. Tirava 10. É, meu Deus, show de bola. Mas, e esse ano nós recebemos novamente uma outra avaliação do MEC, né? Que dessa vez veio não para avaliar o curso, mas para avaliar a instituição que oferece o curso. Uhum. Isso. Uhum. E também passamos por esse critério, todos esses critérios de avaliação, e aí envolve toda a equipe, né? Todo o material de apoio, acessibilidade que a instituição oferece. Sim. Enfim, todos os pontos, a parte de sustentabilidade também, e também recebemos a nota máxima. Caramba. Então é algo assim de muito orgulho, né? Motivo de muito orgulho para nós e um compromisso. Porque agora o negócio vai ser manter, né? Com certeza. O curso de Direito do CESU já é reconhecido, conhecido, já tem avaliação do MEC e enfim, agora tem a novidade aí que é o curso de administração também, né? Estamos indo para a terceira turma já do curso de administração. Nós recebemos visitas, a gente recebe frequentemente visitas de empresários, né? De pessoas da região que nos levaram a informação de que estão sentindo falta de líderes no mercado, né? As nossas empresas, as empresas de hoje em dia, não importa o tamanho delas, elas precisam estar constantemente pensando em evolução, com em certeza. Inovação, e isso exige pessoal de liderança para comandar essas equipes. Está havendo também conflito de gerações, né? Pessoas que estão há mais tempo trabalhando na organização e outros que estão chegando agora, que têm uma energia diferente, uma visão diferente, e esse contraponto é importante, só que precisa de líderes para poder conduzir essas equipes. Então, o curso de administração foi pensado nesse sentido, de formar líderes, executivos, gestores que tenham uma visão inovadora. Sim. Ao mesmo tempo, os nossos alunos, quando começou o primeiro ano do curso de administração, já trouxeram esse anseio de se tornarem donos do próprio negócio. Opa. De empreender. E aí, então, o curso de administração já foi adaptado para esse viés do empreendedorismo. Sim. Então, os alunos que começam a estudar administração, já no primeiro semestre, já têm a disciplina de empreendedorismo. Já mostra o caminho. Já estão sendo instigados e apoiados pelos professores a empreender. E quando a gente fala de empreendedorismo, está muito ligado a quem abre o próprio negócio, mas eu posso ser empreendedor dentro de uma outra organização. Sim. Quando a gente chama de intraempreendedor, é quando eu toco o meu próprio negócio, a minha carreira dentro de outra empresa. Então, isso também está sendo buscado pelos empresários de hoje em dia, porque ele quer que o líder, o executivo, tenha essa visão de que ele está tocando um negócio. Sim. Dentro da outra empresa. Opa. E aí o negócio faz acontecer, a inovação, né? Tudo isso eu acho que é importantíssimo, e a nossa região toda cresce quando um curso desse é oferecido. E como a gente falou já na primeira vez que você veio aqui, né? A questão da administração, a questão do líder e do chefe, né? Sim. Tem muita diferença de um líder para o chefe, porque o chefe, geralmente é aquele chefe que vai lá, ó, Júnior, tá errado, faça direito. Faça direito. Não, mas não é o faça censura, né? Faça direito essas coisas aí. Agora o líder não. O líder vem lá. Júnior, não é assim. Peraí, eu vou te mostrar como é que faz. Chega aqui. O líder é aquele que vai lá no cabo de guerra e vai junto lá com o time puxar. Não vai só ficar lá, ô, puxa, vai, vamos puxar. Gente. Não. O líder vai lá e ajuda a puxar. É isso que vocês ensinam. Não, né? Júnior, que o líder tem que participar, que tal, né? Tem que participar. Estudando. Tá ligado, hein? Anjos do Paranauê. Tá ligado, hein? Eu não entendi bosta nenhuma que ele falou, mas achei legal. Top, achei legal. Amém. Então, Josimar, a grande dica aí pra quem tá ouvindo o Yoyo aí faça um curso de direito no CESU ou administração, como é que faz? Quem tá interessado em seguir uma dessas carreiras, qual é o primeiro contato? A gente tem muitas formas. A instituição está sempre de portas abertas. Uhum. Nossa instituição é uma instituição pequena, uma estrutura pequena e aconchegante. Então, está sempre ali de portas abertas, sempre tem alguém ali para receber, para mostrar a instituição, para explicar, tirar dúvidas. Nós também temos o acesso via telefone, que é o 3524-4242, o site do CESU, né, que tem todas as informações. Sim. Mas a gente sabe que hoje em dia a principal forma de conexão é através das redes sociais. Redes sociais. E essa é uma das frentes que o CESU tem atuado muito forte nos últimos tempos, Beto, porque a gente sabe que o nosso público, o jovem, ele está conectado. Está antenado. Cada vez mais. Então é por isso que o CESU está sempre buscando interagir com essas pessoas através das redes sociais. E eu gostaria de falar de duas campanhas que estão rolando nas redes sociais. Primeira é o sorteio de uma GoPro Hero 5. Ô, louco! Uma câmera. É, uma câmera, uma câmera. Dessas com Wi-Fi, a prova d'água, 4K, etc. Galera, feita aí ovo, faz de tudo. É, a galera tá gostando muito aí desse equipamento, né? Enfim, como que faz? Entra lá no Instagram do CESU, arroba CESU Faculdade, e aí você segue o Sessu e aí lá já vai ter uma publicação, você já vai ver a fotinha ali da câmera. Sim. E ali tem as regrinhas. Curte a publicação, marca três amigos, tanto no Instagram quanto no Facebook, e aí você já vai estar concorrendo à GoPro. O sorteio dela vai ser no dia 23 de novembro, que é na sexta-feira que antecede ao vestibular. Um dia antes do vestibular. Dia antes. Então essa promoção está rolando. E uma outra, o Sessu está participando de um excelente evento que está sendo organizado aqui em Beltrão, que é o Arena Tech. Ah, é verdade. Que começou ontem, sim, né? Começou ontem. Nós tínhamos um evento acontecendo no Sessu desde terça-feira, né? Até ontem, que foi o encontro de pesquisa e iniciação científica, que foi um evento extraordinário também. Ontem à noite nós tivemos a presença de um juiz venezuelano, né? Juiz lá de Caracas, que hoje é refugiado no Brasil. Olha só. Então ele veio contar um pouco da história dele, de como está sendo, né? Essa nova fase da vida dele. Foi muito legal. A gente agradece a presença maciça de pessoas da sociedade que estiveram presentes lá também. Em outro evento grandioso que esteve acontecendo em Beltrão ontem, na Arena Tech, né, a presença do Marcos Pontes, aí, futuro ministro. Verdade. Beltrão, então, né, sendo sede aí de eventos importantes, e o Sessu apoia isso e está com um stand lá na feira, um stand muito bonito, e a campanha dessa vez é Dê Asas à Sua Imaginação. Você chegando no centro de eventos, à esquerda, você já vai ver o stand do Sessu. Tem um painel maravilhoso lá, com umas asas. Eu até trouxe uma foto aqui que a pessoa pode fazer lá. Uhum. Então a pessoa vai lá, tira uma foto no painel, posta no Instagram, marca o Sessu, posta no Facebook, marca o Sessu. Sim, usa entendi. As hashtags lá no Instagram e no Facebook do Sessu. Tem as hashtags que é pra você usar. Usa, você já vai estar concorrendo a uma JBL. Oh, que legal também. Olha, mais uma promoção. Pra escutar um som, né? Pra escutar um som. Um som do bom. Que legal. E aí, nós temos uma cabine fotográfica lá também, a pessoa pode ir lá, fazer sua foto, já imprime na hora, eu trouxe uma aqui pra vocês. Que legal. Legal. Não se apaixonem, tá? Pela pessoa aí. Uhum. Né? mas a pessoa pode tirar foto na cabine também, depois postar no Instagram, no Facebook. Parece que a pessoa tá com a asa, assim, né? Parece exatamente. Que assim. Então, legal. Sessu sempre apoiando aí, incentivando as pessoas a interagir aí, oferecendo prêmios também. E parabéns pela criatividade, né? Sim. Vestibular 2018-2019, Sessu, a gente vai estar sempre falando aí, você ouve durante a programação da Super Jovem, no Ioiô também, agora Sessu, patrocinadores parceiro, do Ioiô, né? E semana que vem tem mais. Josimar, obrigado pela presença com a gente, o Robson também vem aqui, participa, fala aí do vestibular, dos cursos também, isso é muito importante para a carreira dos ouvintes aí que estão pensando no seu futuro profissional. Faça direito, faça Sessu. Fazer mais ou falar mais? Ter mais. São perguntas, indagações mais, né? Dessa campanha aí que vem para trazer essa ideia da transformação, né? As minhas escolhas, as escolhas que eu faço agora podem refletir lá no meu futuro, então eu tenho que pensar bem. Quero deixar um abraço para toda a equipe do Sessu, a galera que faz acontecer lá, os alunos também, e para todos os ouvintes da Super Jovem. Obrigado, viu? Valeu, tamo junto! Vamos tocar a música? Bora, vamos! Esse é o Ioiô na Super Jovem.

Muito bem, senhoras e senhores, está de volta ao programa Ioiô aqui na Super Jovem. Diversão, alegria no seu final de semana com reprise desta bagaça todos os domingos a partir das 8 horas da noite. Então, acredite se quiser, tem não reprise. Não perca, temos a reprise e a galera ouve bastante. Muita gente fala, muita gente, encontra na rua, da missa. Fala assim, ó, escutei vocês aí no domingo à noite, enfim, a reprise todos os domingos às 20 horas depois do Domingo Rock. Escutei ali depois do padre. Que padre, não, que eu fui na missa. Na missa, depois pequei, ouvi o Ioiô. Vai, Jojão. Eu quero falar o seguinte, vocês já abasteceram já seus carros? Não? Ainda não, cara, não. Eu preciso. Ontem eu fui abastecer, sabe onde? Do Alto Poço São Carlos. Opa, é. Inclusive baixou o combustível, tá? Opa. Baixou aí, ó, alguns centavos, tá, okay. Mas baixou, tá bom? Então aproveita, vai lá no Alto Poço São Carlos, encha o tanque, aproveite seu final de semana e olha só, o Alto Poço São Carlos, ele prioriza a questão da aferição da bomba e análise do seu combustível. Isso aí. O cliente tem que saber que é transparência, porque ele chega lá e vê o combustível bem mais barato que outros lugares, ele diz, não, mas e por que que tá mais barato? É coisa ruim? Não. Você claro abastece não. Lá, o pessoal vai analisar, se você quiser. Ao Júnior, vivo lá. Chega lá, aí eu quero que você analise o combustível aí pra mim, ver qual é do combustível. Faz análise eles, na hora. Faz análise. Todo mundo que trabalha no Alto Poço São Carlos, ele já é treinado para fazer análise do combustível. Então, assim... Se acaso, todo mundo lá, os frentistas estão ocupados, eles chamam a tiazinha da limpeza que vai saber fazer. Vai saber você também. Lá todo mundo sabe. Por quê? Porque o Alto Poço São Carlos prioriza em vender qualidade por um melhor preço da cidade. É aliar, é uma coisa fantástica. Hoje é você aliar o bom preço à qualidade. Isso, né? Isso. Então, é importante, isso, né? Isso dá um know-how importantíssimo para a empresa. Além, é claro, do setor lá de bebidas, comida. A convivência, né? Lá é sacanagem, viu? Eu vou lá, eu sempre perco uma meia horinha lá até que abastece o carro, uma meia hora para abastecer, né? O tanque é grande. Aí eu vou lá, eu tomo um cafezinho. Faz um lanchezinho. É uma delícia, cara. Um ambiente fantástico. Tem dois endereços. Um em Marmeleiro, atenção pessoal de Marmeleiro, na Dambros e Piva. E em Francisco Beltrão, é ali na Getúlio Vargas. Tem o Mano 3. Passou do Mano 3, dá uns 20 metros. Você já vai chegar no Auto Posto São Carlos. E olha, semana que vem vai ter uma novidade legal. Novidade nova. Não vou falar agora porque é pra semana que vem. Então tá, fica na expectativa. Prestem aí, atenção. E também pode entrar na fanpage aí do Auto Posto São Carlos, que tem sempre novidades e prêmios pra você. Que tá? Maravilha. Boa. Pra todos nós. Patrocinador aqui do programa. Temos carro. Ioiô. Outras pessoas que acreditam. Caminhão. Mas... Após um acidente de carro, aquela senhora é levada às pressas pra UTI, em estado de coma. Ela encontra-se com São Pedro. Ô, louco, mano. Então já foi. Nossa, eu morri. Pergunta ela. São Pedro. Eu morri. São Pedro pergunta. Qual o seu nome? É Doroteia de Jesus. Não, ainda não. Respondi ela em tom benevolente. Ainda não, querida. De acordo com sua ficha, você deverá morrer daqui a 12 anos, 4 meses e 14 dias. Ô, louco. Assim ela se recuperou e, sabendo o tempo que lhe restava nesse mundo, ela decidiu mudar de vida. Internou-se numa clínica para fazer uma plástica. Desenrugou o rosto, colocou silicone nos peitos, fez lipo na cintura, encurtou o nariz e, ao sair da clínica, exalando felicidade por todos os poros, ela vai atravessar a rua e... Padunf! Pimba! Bululum! É atropelada por um caminhão. Eita. Novamente, diante de São Pedro, ela reclama. Poxa, mas você não tinha me dito que eu ainda iria viver 12 anos, 4 meses e 14 dias, poxa? E São Pedro, qual o seu nome? É Doroteia de Jesus. E São Pedro, desculpe, é que eu juro que não reconheci, a senhora tá diferente aí, né? Se for. É, só tem uma chance, né? Se ferrou. Eu lembro da época que eu tava na lotação, lembrei de uma história essa semana aí. Histórias da lotação. Né? Já faz 3 anos que eu não ando mais, mas... Você não tem saudades. Eu tenho saudades. Tem saudades? Eu se lembro das coisas. Qual é os amigos que conhece de nome, pessoal? Tem o Zanini, tem o Juninho, o Marcelino, né? Uhum. Ele está sempre curtindo a gente. O Azeitona, o Bolão, o Together. O Tizil. O Vermelho. Tá lá também. A Simone. Enfim, todo mundo, né? E era tripé porque ele era câmera. Ah, tá bom. É. O homem sentou-se ali ao meu lado, né? E daí me mostrou no celular a foto da esposa dele. Daí ele perguntou, cheguei. Ela é bonita, né? Vai dizer que não. Deu. Olha, se você acha ela bonita, deveria ver a minha namorada, então, né? Daí ele... carai, a tua namorada é tão bonita assim? Eu falei, não, não, a minha namorada, ela é oftalmologista. Ah, é. Olha a dica. É, olha a dica, isso é bonito, então eu sou lindo. O Leonardo DiCaprio. Olha, vamos falar aqui da Iraci Express. Vamos no falar, então. Aquário, sempre com muitas novidades, o café especial na hora que você quiser, aliás, lá no Shopping Aquários, com atendimento sempre de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 8 horas da noite. Tem uma novidade, eita, muito gostosa lá na Iraci Express, que são os donuts com donuts. Sabor de doce de leite, eita, chocolate, olha, e creme. Olha os gordos aqui, ó. O donuts seria aquela... Como Trump. Donald rosca? Trump, né? A rosquinha do Homer Simpson. Isso. Dos policiais dos Estados Unidos. Dos policiais americanos. Essa aí. Os policiais dos Estados Unidos. Os policiais só comem donuts. Os americanos só comem donuts. E aqui tem na Iraci Express os donuts sabor doce de leite, chocolate e creme. Beto, sabe por que os americanos só comem donuts? Porque o presidente é o Donald Trump. Ei. Não! Ei, você falou de... Duvido ele mandar. Eu nunca comi esse trem aí, cara. Duvido eles mandar uns donuts. Os donuts. Também duvido. Acho que eles não têm essa capacidade. Acho que não. Duvido mandar uns donuts. Pra mim pode mandar um McDonald's. Então, venha saborear essas delícias na Iraci Express, no Shopping Aquários. Alô, André, família Ruar, obrigado aí pelo prestígio. E ó, uma dica, um convite também, dia 27 de novembro, tem mais uma edição do workshop A Saborosa Complexidade do Café, onde você vai aprender mais aí sobre o café, sobre os preparos, sobre os sabores. Isso é muito importante. Muita gente que adora, o brasileiro adora tomar um cafezinho. Todo comecinho de tarde tem que tomar um café pra engrenar. Que legal. Eu vou sempre ali na Iraci. É uma delícia. Que legal. Então vai ter esse workshop aí pra você aprender mais sobre os cafés, sabores, preparos, dia 27 de novembro, a partir das 20 horas. Mais informações lá na Iraci Express ou na Iraci Cafeteria e Confeitaria. Tá certo? Eu assim, na semana eu não gosto muito de tomar café porque café me dá azia. Aí eu tomo mais café no sábado. No sábado, aí é o dia de eu tomar café. Eu acordo ali, na hora que eu acordo, eu já tomo café, tipo, 12:30, eu tô tomando café, cara. Tomando café. É, já nem de meio. Acordou, tá assim, já almoça às 6 da tarde. É, por aí, mas é minha folga, né? Viu? No intervalo na Arena do Grêmio, aquela linda Arena do Grêmio, sim, opa, um torcedor fala pro outro assim, mas bate! Quando acabar essa peleia aqui, meu Grêmio ganhando, chegar em casa, vou arrancar a calcinha da minha mulher. Daí eu falando, nossa, tia, que voracidade sexual, que é isso? Que violência é essa? O cara diz, não é nada, tia, tá me apertando essa coisa. Nossa, que maldade. Mas foi na Arena do Grêmio, tá? Eu cheguei pra moça aqui, não foi na do Caxias lá? Não. Do Caxias? Não foi. Do Pelotas? Do Pelotas. É. Antes que o cara agora não sumiu aqui. Obrigado, Beto. Muito obrigado. Sumiu aqui. Sabe? Deixei todo mundo esperando, hein? Problema, não, aposta nenhuma. Não, piada aqui, né, cara? Tu falou de nascer em Pelotas, né? O cara perguntou, nascer em Pelotas? Você falou, não, nasci inteiro. É lá que todos os homens da cidade se revoltaram e foram embora, né? Foram. Lotaram o Fusca e foram embora. Vamos tocar uma monareta.

União Master, Flamengo Master, no dia 2 de dezembro, e mais a cartela para concorrer a prêmios em dinheiro. Que Daniele, sorteira, cola, né? Aqui na portaria. Parabéns, da Super Daniele. Jovem, com a sua identidade, vai fazer a festa lá e tomara que leve o din-din e pague uma serva para nós. Pra nós. É, isso mesmo. Manda 10% aí, que aqui é que nem tá igreja. Demais. A professora pergunta aos alunos do sexto ano, quem pode me dizer qual órgão humano fica 10 vezes maior quando estimulado? Ô, louco, meu Deus. Nenhum deles levantou. O horário, Jorge. Ela perguntou, vou falar mais uma vez, qual o órgão do corpo, pro sexto ano, o órgão do corpo humano que estimulado fica 10 vezes maior? Ô, louco. A Mariazinha falou assim, a senhora não tem vergonha de perguntar isso para crianças? Vou falar com a diretora que a senhora tem que ser demitida. A professora ficou chocada e disse, não, Mariazinha, Joãozinho, responde aí, Joãozinho, esse Joãozinho que é bom. Ele falou, sim, professora, o que fica 10 vezes maior quando estimulado é a íris do olho, professora. Muito bem, Joãozinho. Você viu, olha, Mariazinha? Mas eu tenho uma coisa pra te dizer, querida. Três coisas, aliás. A primeira, Mariazinha, obviamente você não fez o trabalho de casa. A segunda, você tem uma imaginação poluída. E a terceira, você vai se decepcionar muito na vida. 10 vezes. Não, 10 fica 10 vezes. É, eu pensei. No máximo 1 e meia. Ainda mais no frio, né? Jesus. Meu Deus do céu. Desaparece. Bom, pessoal, tá rolando na Rede Leve a promoção Natal da Família Leve. Um cruzeiro pra toda a sua família. Que isso, rapaz. Então, vão correndo pra Leve fazer suas compras pra encher o cupom, porque tá bom demais, hein? Tito, seja bem-vindo a Rádio Ioiô. Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Ioiô. A cúpula da Rádio Ioiô. Francisco Beltrão, região. Boa tarde, Robert. É nós que voa. Boa tarde, Tito. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo. Vamos lá, pro Natal da Família Leve. Que bacana essa campanha, hein? A cada R$50 cupons aí pra concorrer um cruzeiro aí pela costa brasileira. Tá? Com toda a família. Caramba, cara. É isso, hein? Quer mais? Quer mais além do cruzeiro? Quero. Vamos lá? Mais um ano de compras grátis. Nossa! Ô, Tito, se por um acaso o Jorgão ganhar, vamos ter que triplicar esse prêmio aí, né? Pra quatro pessoas, eu tenho que colocar umas 18 aí, fazer uns 12. Mas aí a Leve vai dar um cruzeiro, né? Vou, vocês ter que deixar metade em casa. Vai ter que deixar. Aí vocês conversam e entendem, né? Mas que vão todo mundo dar um jeito pra ir, né? Então é vai aproveitar joia, aí, né? Vão no Tito, embalo, né? Vai no embalo. Já tá valendo a promoção. Já tá valendo, então, a promoção. Mas pra concorrer. Tá? É, cada R$50 em compras, então, um cupom aí. E além do que a Leve dá, esses presentaços aí, tá? Tem muita coisa boa, tá? Tem toda a coleção aí, da primavera, verão, em todos os setores, feminino, masculino, infantil. E hoje, todo estoque para começar a pagar quando? No crediário. Somente em janeiro de 2019. Eita, nossa, deixa dois meses quase, né? Deixa passar o Natal. Por deixa isso que eu e o Rocha falamos, né? Que só Leve tem, só Leve faz. Só Leve, e gostei da camiseta do Inter, que você ganhou hoje. Bem legal. É, né? Do Inter, né? Valeu, né? E também 12 pagamentos nos cartões de crédito. E você que não é de Beltrão, né? A gente trabalha com opção de boleto bancário. Verdade. Então, assim, verdade. Sem custo nenhum, sem custo adicional, você que mora na região, cidades vizinhas aí, faz suas compras e paga onde você estiver. Aí é bonito. Maravilha. Diria Dilma Rousseff o seguinte, você que não é de Beltrão, você mora em outro município. Você mora em outro município. E tem a opção da Leve. Parecido com isso, né? Não é bem isso, mas é parecido. Mas é fantástica a promoção. Tem duas ofertas pra hoje. Atenção, mulherada aí. Eu tenho 3 blusas hoje, lançamento verão aí, tá? 3 blusas hoje, vai pagar quanto? R$50. As 3? 3 blusas valendo cupom. Só isso? R$50. E ainda ganha o cupom, tá? Ganha o cupom. Setor masculino, eu tenho camiseta da Red Noses hoje. Oh, tá? Show de bola, a R$29,90. Muito ótimo. Olha a marca. Red Noses. Red Noses, a R$29,90. Sensacional, muito tá barato. Muito barato. E amanhã, sábado, hoje até às 18h30, e amanhã, sabadão, sem intervalo pro almoço, até às 16 horas. Hein? Vem pra muito Leve, bem, porque tá valendo muito a pena. Nossa, e a Leve Calçados, hein? Nosso amigo Robert. Roberto. Oi. Fala, Robert. Não, é o Roberto. Oi. Na Leve Calçados. Robert Richards. Robert. Na Leve Calçados não é diferente, não. O Tito falou tudo. No... É a diferença. É a diferença que é calçado e que é confecções. Caso o bicho arrebentou. Arrebentou. Mas a promoção, arrebentou no prazo? A boca do balão. Ah, tá. Na, ó, na cidade, ninguém tem os prazos que a Leve tem, pessoal. E o prazo é, de, é verdadeiro. O que a gente anuncia aqui, a gente faz. Isso. Não é igual um Azei que fala que vai jogar pra não sei quando e chega lá e não faz. Na Leve, a gente tá falando, vai jogar pra janeiro? Tu vai lá e tu vai comprar pra janeiro. Não importa se tu fizer o cadastro hoje, tu tem o cadastro há 3, 4 anos, não importa. Tu vai começar a pagar em janeiro, fazemos no boleto, não tem custo adicional e na Leve não tem juros. Você paga o precinho que tá lá na caixa, sem nada de juros, sem nenhum acréscimo, todos os lançamentos, as novidades. Tá chegando muito coisa bonita. Olha só, nós recebemos agora a coleção de verão, sandálias, tamancos, rasteiras, as melhores marcas do Brasil, todas aquelas novidades que você vê nas novelas, que você vê nas propagandas de TV, você encontra na Leve Calçados. Das melhores marcas do Brasil, você vai encontrar ali na Leve com preço e prazo diferenciado. Eles compram na Leve, né? Pra levar com certeza, novela. Vai ali na Leve, compra, daí passa lá na TV. Então, olha só, cada R$50, o Tito falou, Cruzeirão, família toda. Ei, sarado. Aí, um ano de compra grátis, cara. Veja, imagina você começar 2019. Com o pé direito, hein? Né? Com os dois pés, na verdade. Os dois pés. Porque é um ano pra você ir comprando todos os meses lá pra sua família, quase pra abrir uma loja. Olha o preconceito. Preconceito aí, preconceito do Robert. É, o nosso amigo Saci tá ouvindo aí. Ele ficou, ficou chateado que ele falou que tem que ser com os dois pés. Não, mas ele usa os dois. O Saci não tem, só tem um. Não, mas os dois calçados. É, usa só. Tem calçado em dobro. E olha só, Beto, também amanhã atendimento até as 4 horas na Leve. Sábado é sabadão. Direto, né? Direto. Atendimento especial sempre até as 4 horas. E nessa segunda e terça, que vai ter, agora quarta e quinta é feriado, né? Vamos fazer uma promoção diferenciada também. Então você já tá escutando nós aí. Se preparem. Fique atento, porque a promoção é pra arrebentar. Tu não vai falar, no caso? Não vou falar. Vou falar só pro pessoal ficar esperto. Não, vou falar. Você vai encontrar sapatilhas, rasteiras e tênis. Olha só. Sapatilha, rasteiras, tênis no masculino ou feminino, tá? Por apenas R$19,90. Você é louco. Olha o preço. R$19,90 você vai comprar sapatilha, vai comprar rasteirinha, vai comprar tênis masculino por apenas R$19,90. R$19,90 tu vai comprar tênis na Leve Calçados. Então sobra troco. R$20. Você vai encontrar, olha a marca, Dakota. Dakota. Todo mundo já conhece Dakota. A marca. Uma das melhores marcas do Brasil. Sim, sim. Você vai encontrar sandália, rasteira ou tamanco por R$49,90. Que isso, cara. Pra quem conhece a marca, sabe que a Dakota são produtos acima de R$100. Comprar pra revender nesse preço. E outra, não é lote. Não é lote, não é saldo, é coleção. Não é com defeito, não é com... Não. É o valor. Com os dois pés, tudo certinho. Com cadarço. Com cadarço. Por apenas R$49,90 você vai comprar Dakota. Não vem soltando a sola, como alguns lugares aí. Não, tudo show de bola. Capa de revista. E o prazo, como o Tito falou, gente... 10 pagamentos no crediário, cheque pra quando você quiser. Na Leve são mais de 200 condições de pagamento que vai servir uma pra você. E atendimento. E nos cartões também, né? Cartão do jeito que tu precisar. 12 vezes, a FM 10 vezes, bônus crédito em 6 vezes. Isso a gente só não faz troca lá de milho por calçado. A vaquinha de leite ali, né? É. E além de tudo isso, ó. Cada cinquentão ganha cupons. Ganha cupom. Aliás, comprou R$500 lá, são 10 cupons. 10 cupons. Porém, já pensou? Já porém, já pensou, já, rapaz? Meu comprar na Leve, aproveita a promoção, compra, preenche o cupom. A Fran, olha. Ah, eu nem quero, né? Ela todo ano vai pro Cruzeiro, né? Ela já tá assim fazendo boquinha, né? Eu vou querer só o outro aqui, tá? O Cruzeiro eu não quero. Sabe quem tá mais feliz hoje, Beto? Quem? O Caranzinho? É? Por quê? O Mionzinho? Não, o Caran. Por quê? De aniversário? Nasceu o filho dele. Parabéns aí, o papai novo. Aí, papai fresco. Só um recado, quem dormiu, dormiu. Quem pegou, pegou. Dormiu. Parabéns aí, cara. Valeu, abraço, bom final de semana a todos. Abraço. Valeu, tchau. Tito, um abraço, parabéns aí pro Caran, tá papai fresco, né? Papai fresco. Betão, Rede Leve. Fazer um adendo, antes de estar fazendo a nossa propaganda, com os nossos parceiros do CESU, e ele inclusive foi feliz na colocação dele, onde ele enalteceu né, os outras instituições, ou seja, de ensino aqui da região. Sim. Porque uma empresa, né, tem que ser muito baguda, né, para enaltecer as suas concorrentes. Sim. E eu lembrei de uma coisa, não sei se vocês lembram, o Kleber não sei se lembra, mas vocês devem lembrar de uma propaganda da Bombril, dos anos 90. Eu aonde, lembro do Bombril, não do Bombril. Agora eu vou falar se eu acho que vocês vão pegar. Aí o camaradinho lá vinha, aquele o magrão lá do Bombril, né? Como é que chegava lá, não sei o que, Moreno. Marcelo Moreno. Aí ele vinha lá e apresentava. Olha, gente, esse aqui é o Bombril, é o novo amaciante do Bombril. E esse aqui do lado, aparecendo a marca, aparecendo o produto, o Comfort. Sim, eu lembro. O Comfort, lembro, né? Aí ele falava assim, olha, esse aqui também é bom, mas o Bombril se destaca mais, porque ele é mais macio, ele deixa mais macio. Esse aqui não é ruim. Mas o Bombril é um pouquinho mais carinho, mas porque ele é melhor que o outro. Né? Se você quiser optar por esse aqui, pode comprar também. O que a Comfort, filha da... foi fazer, não gostou. Não gostou. A Comfort, não quero que mostre meu produto. O cara falou bem do produto dele, mostrou o produto, mostrou a marca, falou bem, quer comprar, pode comprar. Aí na outra propaganda, o que o Bombril fez? Foi lá de novo, né? Aqui, esse aqui é o amaciante do Bombril. Bombril deixa mais macio, deixa isso, deixa aquilo. Essa marca aqui também é boa, só que como ela ficou bravinha, não vai aparecer no comercial com um pano vermelho por cima do... Eu lembro. Os caras mandavam muito bem, né, cara? Mandavam muito, né? Fala sério. O Brasil é um dos maiores... fica em segundo no mundo em marketing. Criatividade, né? Os caras são muito bons. Washington Oliveto, né? Um dos caras mais... Falar sério, anos 90 tinha umas propagandas top, né, mano? Tinha mais criatividade. do Bombom Garoto e tal. O Baixinho da Kaiser. O tio da Suquita. As da Brahma lá, do... Os caranguejinhos. Eram propagandas que marcavam época. Hoje eles nem da bola. Que hoje são propagandas, são produtos que você nem fala do produto em si, tu fala da marca. Não vou comprar uma esponja de aço. Eu compro um Bombril. Isso se chama em marketing fortalecimento de marca. Fortalecimento. Exatamente isso, né? Exato. Falando aqui em esporte, eu tava lendo uma matéria agora, uma rádio francesa fez uma reportagem afirmando que o Neymar e os outros jogadores do PSG, eles recebem uma grana, um bônus para adotar uma série de comportamentos após os jogos. E entre eles, aplaudir a torcida. Quer dizer, os caras ganham grana, ganham o time grana paga pra eles no final do jogo aplaudirem a torcida, fazer aquela média com a torcida. Olha só. Eu achando que era gente sacanagem. Boa. Eu li uma matéria no pub essa semana do PSG, muito triste. Muito triste que eles, as categorias de base, os olheiros do PSG, são indicados a não olharem africanos e angolanos, assim, que pessoas de guerra. Porque até principalmente os angolanos vão muito pra França, né? Porque falam francês, sim, né? Sim. E eram indicados a não, inclusive um... São colonizados por portugueses. Um da seleção sub-17 foi cortado aí do PSG. Que é isso, por causa da questão de cor. Isso aí, pra fazer vista grossa. Isso, nessas épocas não cabe mais isso. Nossa, né? Jamais. Nunca coube, né? Agora muito menos, né? Ainda mais com um time com visibilidade que tem o PSG. Agora, ser pago, ganhar um bônus ali pra aplaudir a torcida. Aliás, o Neymar também nos últimos ali pra meio que se redimir com a torcida, com a mídia, pegou ali a garotada que invadia o campo, pegava e abraçava, dava camiseta. Ele pegava assim, tá aqui um milhão pra você. Vou abraçar o Neymar, então. Vambora. Bom final de semana. Domingão tem reprise às 8 horas da noite. Até mais, tchau.